pra mim o que que é ou se é inexplicável. Arrepia a pele quando lembro dos shows, os palcos, o som batendo e a rapa no refrão. Toneladas e mais toneladas tremendo o chão. É sempre assim, assim sempre será. Dos becos da favela, dos campinhos de terra, o ar que respira ainda me traz recordações de milhares ou milhões, infinitas opiniões e orquestra que não é de Berlim, filarmônica que não faz no jardim nascer flores pra cerimônia de posse presidencial, rito matrimonial ou pra playboy na colação de grau. Vejo as ruas, comparo aos gueto americano, preconceito desumano, os pretos craque, os manos, a polícia e o ódio que se multiplica na terra da esperança, num mundo que fabrica. Programados pra morrer, programados pra matar, programados pra viver, programados pra sonhar. Então eu vou com a fúria no semblante, como sempre, a aura irradiante pro inimigo que treme quando passo. E Zé Povinho olha aí pra gueja, chega a soluçar, quase se afogar na inveja. Eu aqui na média, um maluco aí pra guerra. Tira o zóio, que o meu caminho é Deus que tá guiando. A trilha sonora dos gueto, hoje é do crime. Segundo o sociólogo, que refém do medo insiste em me dizer que nós é porta-voz de bandido. Só vai entender quando tiver na mira do gatilho ou no porão com os braços amarrados, a cabeça no capuz tomando choque no arame farpado. Vai lembrar do índice de desemprego, aí vai dar razão e atenção pro que escrevo. Só de lembrar da ódio, neurose, as patricinha na fila do show do Snoop Dogg, pagando mais de 100 no ingresso pra curtir, justamente pra favela não ter chance de assistir. Por aqui ainda tem enchentes e barracos, famílias desabrigadas, crianças morando nos pátios de escolas públicas, sonhando com a ajuda do governo que não viabiliza a infraestrutura. Tenho comigo um sentimento de revolta, mas o rap não faz mágica, não tira da cartola. Todo dia um Malcolm X ou um Che Guevara, nem sequer um Dr. Dre com uma conta milionária. E tem quem sonha com VM, BVMA, hip hop, tech no grupo de rap gay. Minha mente ainda não evoluiu a esse estágio, sangue ignorante, descendência de escravo, preparado pra missão do início até o fim. Homenagem póstuma em memória com a Curi. Salve Tico, chora céu, deixa cair lágrimas. Cê deixou saudade, mas fortaleceu a jornada na rua onde for, por nós jamais esquecido. O verdadeiro rap ainda continua vivo, e mesmo na batalha, na linha de frente da guerra, realidade cruel é monstro na selva. A trilha sonora dos gueto, hoje é do crime. Segundo o sociólogo, que refém do medo insiste em me dizer que nós é porta-voz de bandido. Só vai entender quando tiver na mira do gatilho ou no porão com os braços amarrados, a cabeça no capuz tomando choque no arame farpado. Vai lembrar do índice de desemprego, aí vai dar razão e atenção pro que escrevo. Não sou daqueles que se vende nessa porra pra gravar com sertanejo e aparecer na emissora feito trouxa com adjuvante, marionete do sistema, dando pé pra ser cobrado e depois acabar a sarjeta. Quantas vezes pensei até parar, gravar só esse disco e depois se aposentar, mas não. Se o bagulho tá malzona, então é isso que o inimigo quer ver nós caminhando de ré. Bato de frente e sei que não tô só, são mais de 500 mil preparado pro melhor ou pro pior. Não importa, tamo aí, vamos que vamos. O exército de bombeta e calça larga chamado de mano. Canto crime, represento a favela, as cadeias, periferia e quem faz parte dela. Tô nos bang, não sou eu que faz apologia, não sou eu que de dentro dos jatos transporta heroína ou cocaína pra refinaria abastecer os morros, que lança moleque no 12 pra entrar no jogo, que faz sua mãe chorar na autópsia do IML pra te ver protagonista em letra de rap. A trilha sonora dos gueto, hoje é do crime. Segundo o sociólogo, que refém do medo insiste em me dizer que nós é porta-voz de bandido. Só vai entender quando tiver na mira do gatilho ou no porão com os braços amarrados, a cabeça no capuz tomando choque no arame farpado. Vai lembrar do índice de desemprego, aí vai dar razão e atenção pro que escrevo. A trilha sonora dos gueto, hoje é do crime. Segundo o sociólogo, que refém do medo insiste em me dizer que nós é porta-voz de bandido. Só vai entender quando tiver na mira do gatilho ou no porão com os braços amarrados, a cabeça no capuz tomando choque no arame farpado. Vai lembrar do índice de desemprego, aí vai dar razão e atenção pro que escrevo.